Drops. Sinapio Social Academy DC. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Papai está excitadíssimo. É isso aí, Dona Onça. Nós estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Nerd Drops. O que, que eu tenho para falar para você, né? A verdade é que quando a coisa é para dar cagada, dá mesmo, né? Essa semana, então, você já percebeu pelo título, é justamente o Nerd Drops que a gente não vai ter um programa original. A gente vai ter um programa que vai mostrar, assim, os nossos bastidores, né? O que, que a gente apronta que não vai ao ar no programa. Gente, é muita coisa que vai... que fica de fora. Isso aí, o Oliver, aliás, vocês podem agradecer o Oliver por esse programa estar indo ao ar, porque ele colecionou tudo isso e montou de uma maneira muito legal, cara, muito bom mesmo. E a gente vai aqui porque o que aconteceu? Eu não podia gravar, assim como o Sus e o Oliver também não puderam, e se não fosse pelo Oliver, não ia ter nem essa parte editada aqui, né? Então, vamos tocar os e-mails, dona Onça? É isso aí. Primeiramente, vamos falar aqui, nós temos os nossos parceiros da Rádio Animix. Nosso programa passa lá, sabia, dona Onça? Nossos programas das semanas passam às terças-feiras, às 10 da noite. Então a gente lança aqui segunda de manhã, terça-noite tá na Rádio Animix às 10 da noite. Na segunda, às 8 horas da manhã, tem a reprise. Então vocês podem pegar o programa da semana anterior se perderam. Às quartas também tem 8 horas reprise. E às 10 da noite, nas quintas-feiras, também tem reprise. Então a gente tá bem distribuído na programação aí, né? Vamos aos nossos e-mails? Vamos lá. Olha isso, Dona Onça, eu tô emocionado, porque é uma coisa que não acontece sempre. A gente teve uma mensagem de voz, você acredita? Olha só, que inédito, hein? Quem que mandou a nossa mensagem de voz? Oi, eu sou o Zaider, de São Paulo. Tenho anexo a este e-mail uma mensagem de voz para vocês. Eu tenho um podcast iniciante chamado Legcast, que vocês podem acessar pelo legcast.wordpress.com. E fizemos alguns drops sobre a Campus Party e o Luiz Sussi deu a sua participação. Tudo que eu queria falar mesmo está no áudio, mas prometo a partir de agora sempre mandar um e-mail para vocês todo o cast, pois adoro vocês. Para mim, estão pau a pau com o Nerdcast. Olha só! Olha que emoção. Toca o áudio aí. Olá, povo do Nerd Drops. Eu sou o Zaider, de São Paulo, e mando essa mensagem de voz para vocês diretamente da Campus Party. Não tenho muito o que comentar sobre o último episódio, mas gostaria de dizer que adoro vocês. Acompanho desde o episódio 12 e me racho de rir com seus comentários e irreverências. Além de ouvinte, eu sou um podcaster iniciante, com um cast chamado Legcast. Temos apenas 3 episódios, mas aqui na Campus Party estamos fazendo vários pequenos drops sobre o evento. E dentre várias participações especiais, tivemos a honra de ter o Luiz Sussi aí do Nerd Drops em 2 desses drops aqui. Nossa, tanto drops nessas falas, né? Mandando um recado pra gente. Acho que já me estendi demais e vou ficando por aqui. Abraços! Então é isso aí, Zária. Muito obrigado pelo seu e-mail. A gente ficou muito contente mesmo. O pessoal reforçou mensagens desse programa depois da choradeira, que foram os últimos. Ai, ninguém me ama, ninguém me come, ninguém me manda e-mail. Tanto o pessoal chorou que o negócio pegou, né? Vamos aqui ao nosso segundo e-mail do Pedro Henrique, de Recife, Pernambuco. Ele tem 27 anos e analista de sistemas. Olá, senhores do Nerd Drops. Constatei essa semana, escutando o último Nerd Drops, que suas súplicas para enviarmos e-mails têm fundamentos. Vocês disseram que receberam apenas 2 e-mails no último programa, e achei que seja verdade, pois estão tendo que ler os comentários. Leram até o meu comentário este que escrevi de qualquer forma, sem pensar muito. Eu escuto o podcast que baixo durante as viagens de ônibus. Não dá para escutar no trabalho, senão não trabalho. Tô sempre pagando aquele mico, rindo feito um idiota, e o povo olhando pensando que eu sou doido. Ultimamente isso tem ocorrido muito. Vocês são os campeões de me fazerem pagar mico. Espero que continue com esse ótimo trabalho. Hoje, com a vida mais corrida, não sobra muito tempo para ficar lendo e vendo tudo que gostaríamos. Vocês, junto com outros podcasts, fazem a minha alegria. São como os amigos que eu fico escutando conversar. Quando eu tiver iPhone, eu prometo que vou passar e-mails e fazer comentários direto do busão enquanto estiver escutando. Desejo tudo de bom e boa sorte. Abraços. Pô, legal, né, cara? Muita gente faz isso, ouve no Drops. Eu só comento, às vezes, no Twitter, eu mando, acha gente no Tetalk, no MSN, fala. carro, que ouve no ônibus. E acho que o próprio Cosmides vive pagando mico no metrô, no ônibus, quando tá ouvindo nosso programa. Eu acho isso muito interessante, muito legal mesmo. É bom saber que a gente informa e diverte, né? Bom, vamos ao e-mail do Leonardo Toledo, 25 anos, BH, Minas Gerais. Fala, nerdaiada do Nerdrop. Ficam reclamando da falta de e-mails? Então aqui está mais um. Espero não ser o único. Comecei a ouvir o Nerdrop por indicação do Sussi pelo Twitter. Depois que contei que gostava das participações dele na Dimensão Nerd. Mas não tinha ficado sabendo do programa novo de vocês. Notei nessa última edição uma melhoria gigante no áudio, sem o eco nas vozes e tudo muito claro para ouvir. Gostei bastante. Cada semana o podcast melhora mais, mas quem raios escolhe a trilha do programa? Geralmente só toca música de mano. O mau gosto deve ser coisa do SUS, como deu pra ver nas músicas do fim do último cast. Fiquei até empolgado quando ouvi trechos da abertura de Cavaleiros e... Ai, força! Kamehame errado, Goku, nas vinhetas dos games. No mais, parabéns pelo programa, continuem assim e peçam para os convidados não recitarem as notícias, porque fica um porre pra escutar. PS, SUS, seu... Hipnos. Hipnos chegou? Hipnos. Hipnos é um bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco. O próximo é do Weber Ruas, que é fisioterapeuta e tem 25 anos. Fala galera, muito bom o último programa. Aproveitando que a moda agora é o 3D, se liga o evento que rolou na Inglaterra no último domingo, dia 31. E ele tá mandando o link aqui, a gente vai disponibilizar no post. E fala sobre a partida que teve entre o Arsenal e o Manchester United pro campeonato inglês, foi transmitido em 3D, dona Onze. Você imagina tomando uma bolada na cara, na sua casa? O nosso próximo e-mail é do Thomas Calimério. Calimério. Aê, galera do Nerdrops. Voltei esse fim de semana da Campus Party 2010. Conheci o Sussi lá. Coitado. Esse putinho só aparecia de noite querendo que eu e o Magno, meu primo, baixássemos as coisas com a net super rápida da Telefônica. Ele queria que eu comprasse pra ele, Nathan, Cavaleiros do Zodíaco completo e em qualidade de DVD, com apenas 138 gigas. É bem a cara do SUS pedir esse tipo de coisa, né? Não é nada folgado. Ah lá, folgadinho não. Só sendo muito fã mesmo. Pô, a gente tirou altas fotos com as gostosas da Campus Party. E até com as gêmeas gatas da Microsoft. E para o restante do time do Nerdrops, quero dizer que eu considero o podcast muito foda. Foda pra caralho. Os caras são muito divertidos e merecem reconhecimento por nos manter informados sobre o mundo nerd com aquele humor chicante. Cruz de cruz, pau. Abraço pra toda a galera do Nerdrop. É isso aí, um abraço pro Thomas. E o próximo e-mail que nós temos aqui é da Ana Lúcia. Olá, amigos dropeiros, me chamo Ana Lúcia e sou conhecida como Joaninha Tracker. No último Nerdrop, vocês comentaram que só tinham recebido 2 e-mails. Então, fiquei com peninha. Que dó. E resolvi escrever essa mensagem para encher sua caixa de entrada. Pelo apelido, já perceberam que sou fã de Jornada nas Estrelas e estou entre os muitos trackers que gostaram muito do filme do nosso amigo J.J. Abrams. Além de tracker, sou otaku. Ou melhor, otome. Nossa, eu nem sabia que tinha masculino e feminino nessa espécie. E fã de assuntos nerds em geral. Por isso mesmo, gosto muito do Nerdrops, que tem espaço para tudo nerd. E mais um pouco de nerdices em geral. Um abraço a todos, se bem que no caso do SUS é melhor colocar um colete de proteção antes, já que essa criatura descontrolada dá medo, muito medo. Olha só, fô. No mais, nada mais. Essa foi a Ana Lúcia Fernandes Lutcher. Que é Joaninha Tracker Full Time. E um PS, para alegrá-los mais um pouquinho, informo que acessei o Submarino através do link do Nerdrops para aproveitar uma mega oferta de livros. Aliás, eu queria já aproveitar aqui e agradecer a todos que clicaram no link do Submarino aqui pelo Nerdrops e realizaram compras. Nós estamos muito contentes com isso. Temos a... Não, essa aqui eu tenho que falar, nossa, foi muito boa. Essa sim é só pra ilustrar, tiveram muitos outros casos de pessoas que não compraram coisa que a gente indicou, mas mesmo assim acabaram nos ajudando, né? Porque teve uma pessoa, essa pessoa, eu tenho que bater palmas de pé, que ela comprou um aparador de cabelos pelo nosso link, cara, e eu achei isso tão legal, porque não tem nada a ver, né, com a gente, um aparador de cabelos, mas a pessoa clicou pelo espírito de... É, retribuição, seria? Uma grande... contribuição. E a gente está muito contente, sabe? A gente muito feliz mesmo, até porque agora está vencendo o nosso domínio, o nosso servidor. Vai ser ótimo usar esse dinheiro para poder dar uma quebrada nas despesas. Então, eu queria agradecer a Joaninha e todos aqueles que acessaram o Submarino através do link do Nerdrops e fizeram compras. Mais um e-mail, querido? Vamos lá. Esse é do Rubens Cavalheiro. Daí, salve galera do Nerdrops. Luiz Sussi, Polar, Tato Tarkan. Ops, podcast errado? Ou não? Não, ele e o Sussi estavam quase que uma coisa só na Campus Party. Tava bonitinho, então eu vou mostrar umas fotos pra vocês depois. Bom, Guizão, Oliver Pérez, Argentone. Onde tá tu? Bom, cadê o Argentone? Argentone? Olha, a última coisa que eu fiquei sabendo é que ele tava num lar para idosos, né? Veteranos da Segunda Guerra. Aliás, diz que o cabelo dele foi nessa época que ele foi embora, né? Agora vamos lá, continuando o e-mail do Rubens. Só tenho a agradecer a existência de vocês. Olha o ego inflando. Meu Deus, você tem uma agulha aqui? Alan Polar ajudando direto do QG do Nerdrops, os blogueiros e podcasters, pobres e necessitados. Luiz Sussi é o cara, Ctrl-C, Ctrl-V, o avatar dele no Twitter, Campus Party. E outros com uns belos conhecimentos. Pra finalizar, pá, mulherada. Isso aí foi uma hashtag que eles criaram no... Porque você já percebeu que todo assunto que às vezes os caras tá falando, ah, vamos lá fazer uma festinha lá, vamos agitar, bebidinha, pá, mulherada. Aí os caras criaram, tudo era pá, mano, lá. Aí pra finalizar, teve aqui o João Henrique, que... Você acha que o Sussi me deu o autógrafo no Campus Party? Vê se pode um negócio desse. Olha. Aí Sussi curtiu o autógrafo. Aliás, ele mandou um e-mail pro Nerdrops com o título que me assustou muito, sabe? Descabacei o Sussi. Nossa, Sussi, curtiu o autógrafo. Vou levar a revista da sua diva na tarde de autógrafos do Batalha do Apocalipse pra você autografar pra mim. Valeu, valeu, cara. Um dia a gente toma um açaí no Trevo da Anchieta. Será que isso é código, hein? Valeu, falou! Então é isso aí, minha gente, uma leitura um pouquinho longa, graças a Deus tivemos vários e-mails, tem um e-mail de voz, que coisa emocionante. Então fique aí com o nosso destroying off, não é nem mais making off, pega aí o que a gente até hoje guardou do Nerdrops. Vamos lá, donos? Vamos lá. Quem ouve o Nerdrops, né, quem acompanha a gente, sabe que a gente sempre, sempre tem problema nas gravações. Nunca tá 100%. Sempre é um problema, ou um problemão, ou um puta problema do caralho. Mas esse cast não é baseado só em erros que não foram pro ar, né? Existem muitas coisas que a gente diz que acaba saindo demais do foco da notícia. Assim, mais do que vocês estão acostumados a ver, mas são legais demais, cara, pra simplesmente serem jogados fora. Essa é basicamente a ideia dos extras do final da maioria dos programas, né? Esse cast em especial é uma compilação do melhor do pior, sabe? A nata do resto. Tanto entre erros e offs, né? Entre aspas aí. Que a gente comenta durante as longas horas madrugada dentro do Nerdão. E isso não é nem 10% de toda a asneira que a gente fala. Tem muito mais de onde vieram esses e ainda virão muito mais. Mr. Bombastic! Quero ver quem tem força pra estourar as pernas. É, o Argentone, o Sussi tá largado agora. Tá largado? Ele... Tá largado, Sussi? Ô, Sussi, você tá largado ou você tá alargado? Eu estou largado. Alargado. Nossa, é o que eu vou fazer com o seu boga. Porque não tá difícil. Não tá difícil. Tá aqui em cima da mesa, é só abrir. Você vai acabar de chupar, Sussi? Sussi, você tem uma caixinha em cima da mesa, boga do polar. O boga do polar é tão elástico que quando eu vou em restaurante de japonês, sabe, eu amarro ele no hashi pra ficar mais fácil. Nossa, nossa. Primário. É melhor do que aquela ideia da outra vez de pôr na parede de escudo, né, cara? Eu fiquei até imaginando a cena, né? Mó coluna de escudo, escudo, escudo, escudo, boga, escudo, escudo, escudo. Você imagina isso no 300, né? Desfiladeiro, assim, lá, o Hot Gates, assim, cara com um monte de escudo, um cara com cu, assim, né? E tudo se resume em uma coisa: o escudo polar. O escudo polar! E o cara vai ficar com o cu na mão. Literalmente. Tiro tampado. Nossa, eu tava procurando um site aqui, eu achei um site que tem um post que chama filmes famosos sobre seus pornôs. Achei o Pulp Friction. Pulp Friction, né? The Porn Ultimatum. Nossa, isso aqui, cara. War of the Rings. The War of the Rings. Star Wars. Estrelares. Legal do Star Trek. Tem o Spock Goza Verde. Edward Cullen. Tem o Ron Jeremy no Star Trek. Como que seria o Spock gozando sem demonstrar a emoção? Tá curtindo? Tô. A mina nem faz boquete, fala, não gosta, tá ligado? Ele gosta, ele não demonstra. Que é isso que você está fazendo? É bom? É ruim? Não sei. Ele é tipo sabe se for ver, né, cara? Ele não sabe o que tá sentindo. Coloca o word card. É, que nem eu tava no Twitter hoje, um amigo meu comentou um negócio assim. Perguntaram pra ele se ele faria sexo por dinheiro. Ele falou assim, mano, eu trabalho por dinheiro. Você acha que eu vou fazer sexo por dinheiro? Enquanto isso, um papo com o Afonso 3D. Tá chovendo aí, cara? Aqui não. Porra, aqui no Rio caiu o mundo, velho. Ah, aqui também, em São Paulo. Cara, virou o cu do mundo mesmo. Se o Rio de Janeiro, quando chove, vira um privadão, tá ligado? Sinistro. Então Guarulhos é a merda, meu amigo. Cara, a impressão, todos os bueiros começam a ter geyser de merda. Não sei qual é quando chove. Geyser de merda mesmo, é bizarro. É sinistro. Meu Deus do céu. Tá rindo. O bagulho é bizarro. Cara, uma vez, lá no bar do albergue, velho, começou a chover pra caralho. Tinha um velhinho e uma menina comendo lá do lado de baixo do bueiro que fica lá. Hoje em dia a gente já consertou esse problema, não acontece, não vai acontecer mais isso. Mas logo no início, quando a gente abriu, mesmo, começou a chover pra caralho. E comendo uma pizza com a filha, cara, aquela parada começou a sair assim, mas de levinho. Eu fiquei desesperado, falei, você pode sentar? Ele, não, não, tô tranquilo, não sei o que. De repente, pá! É, rapaz, vai vendo. Geyser de merda. Foco. Jesus. Oi. E se disse, você vai? Não vou, cara. Eu vou no do Vitor e Léo. Tamo. Quem que tá cacarejando aqui? Fica o Skype aqui fazendo. É que eu tava chamando o Conrad de novo. Você quis ter um anel, foi Conrad? Você não tem mais o seu, não, né? Apesar de você não entender a porra, você quer ter o anel? Não dá pra ficar enfiando o dedo. Pra você, Nerdrops, erótico. Segundo Jackson, o Hobbit será composto em dois filmes, sendo que já escreveram o script do primeiro e entregaram no Wall Studio. Quer dizer, vão estar esperando a aprovação da galera. Que o pessoal... Ah, puta que mora. Vou ler de novo. Última vez. Pois eu desisto. Segundo Jackson... Pronto, desistiu. Não, peraí. Segundo não, você já coloca quinto Jackson, né? Jackson 7. Jackson 5. Jackson 5. Chegou. Essa aí, Eduardo. Oi? Qual que é a cara do Slash? Do controle remoto. Peraí, remoto? Do GoldenEye vocês vão pular? É, do GoldenEye. Desculpa, controle remoto. É que eu tô mexendo no meu controle remoto. É do GoldenEye. Peraí. Não, eu tô tomando uma coca aqui na caneca. Ô, fala da caneca. Não, eu tô mexendo no controle, mas você não tá jogando Warcraft, não, né? Não, cara, nem curto esse tipo de jogo, cara. Corta isso daí, por favor. Melhor. Vamos mexer. Tá com medinho, tá? O esquema é chegar e falar... Tá correguinho suado, tá? Tá correguinho suado. Nenê tá correguinho suado, tá? vamos para os destaques de cinema. É impressão minha ou você tá falando tudo rapidinho? É, pra acompanhar o Rurorix. É, tá tentando me imitar. Vamos ver se você vai tentar, velho. Vamos lá. O Guizão, uma vez, ele gravou, cara, parecia que enfiou metanol na bunda, bicho. Nossa. Eu tava falando mais rápido que o Tato, velho. É tipo Megalvão Bueno, tá ligado? Aqueles de Seu Maravilha, tá ligado? É locutor nem, de rato. Tem esquilo tomando café. Fio, bom do Quinton Jackson é o cacete que ele toma do Vanderlei Silva, velho. Nossa, o pão é bonito. Quem não tomou, né? Ela tá na minha mãe, filho. Ai, Deus do céu. Olha, ele bate muito no cara. De direita, de canhota. Pô, dá uma... Bateu tanto que o BA ficou bonzinho. Basicamente. O BA tá que nem o John Travolta. Depois de ter enfiado o cacete nele, ele arranjou modos, né? Nossa. Ah, Rutinha. Educou na força, menino. Rapidinho, Oliver, sabe aquela mania de colocar subtítulo, né? Tipo, Leão Branco, o lutador sem lei? Ah, sim. Então, eles absurdaram isso quando lançaram Psicose. Eles colocaram um subtítulo, falava, onde o filho é a mãe. Aonde foi isso? Interessante que o cara já põe um spoiler logo na cara, né, bicho? Não, põe spoiler no título do filme, né? Onde foi isso? Portugal. Ah, não podia deixar de ser, né? Você esperava outro lugar. Eu tenho raiva quando eles traduzem o título e colocam o que ele significa, entendeu? Que nem o filme do 8mm. Em português é 8mm-8mm. Porra, eu sei, cara. Tá ligado? Não, agora... Obrigado! Achei que era 8 balinhas de chocolate, tá ligado? 8mm. É, porra. Agora você fica imaginando nesse caso do... Psicose. Do Psicose, né? Onde o filho vira a mãe. Em Portugal, né? Deve ter criado bigode, então, né? Pra mim foi o Suxi que escreveu, cara. Porque ele, pra spoiler, é uma maravilha. É, ele é mesmo. É. Não, é legal. Ele não comenta porque ele tá no mudo e não sabe, cara. Não, lógico que eu sei. Pai, eu achei que é legal pra caramba o videogame e tal, aí o cara morre no final, o cara era malvado. Legal, vou assistir esse filme, pode deixar. já? Toda surpresa do filme. É, né? Tipo, cara, você viu ser sentido? Não, pô, legal pra caramba, Bruce Willis faz um psiquiatra morto, cara, que acha que tá vivo. Cara, eu aposto R$15 de álcool que o Suci dormiu durante a gravação. Ganhou, abandonou o barco já. Não, eu tô aqui, caramba. Não fala nada. Eu quero minhas 15 cervejas. 15 cervejas? Você não tá nem sabendo o que eu tô falando? É, sem comentários. Muda. E o Suci? Suci? Velho. Suci? Isso? Eles estão fazendo um barulho aí. Oi, desculpa. Eu dou uma cochilada, fumou. A gente falando sem parar e você dormiu, cara. Cara, podia escapar uma roncada ainda, meu. Tipo, vem da gravação. Se você tá dormindo, imagina os ouvintes. Eu acho que a gente tá muito mal, cara. Acho que a gente tem que falar bem da próxima notícia, não importa o que seja. Ah, claro. Pô, que vai falar, tem o Dolph Lundgren, cara. Quem vai falar mal, você é louco? Nicolas Cage estrela Conan. Olha que delícia. Não tinha ninguém melhor pro Mabel. Cabeludo e bombado, né? Ele mesmo. Dá um minuto, só que eu preciso tossir aqui. Nossa, isso foi uma tossida de verdade. Não, esse não foi o meu, não. Tosse que nem homem, cara. O meu tava no mudo. Eu tinha um cachorro, depois dessa não durou 2 dias, cara. Vai, vamos tentar de novo, vai. Filme do Flash. pelo amor de Deus. Vocês que não escutam o arquivo bruto em MP3, não tem ideia, mas eu já estou falando pela 8ª vez, todas interrompidas pelo SUS e seus... seus envios, censura 18 anos, mas tudo bem. A DC Entertainment Ah não, corta, essa notícia não é pra ir ao ar mesmo. Pariu. Bom, merda. DC Entertainment vai chupar meu tomando. A Marvel é muito melhor mesmo. Segundo pichações aqui no banheiro da USP, cagar e dar o cu é meramente vetorial, né, bicho? Olha essa parada que eu mandei pra vocês, cara, no chat. Eu achei ontem à noite isso aqui, cara. Eu fiquei bizarro demais, cara. Now stretching. Não é nem isso. Tem um que nego arranca o saco. Tem um que nego arranca o p*** fora, cara. Tem um que nego arranca o p*** fora. Nossa. Pensando que a now stretching é de mulher, é de homem. Bosta, hein, Guizão? Como você foi achar isso, bro? Head splitting. Ah, my God. Nossa, essa é foda. Eu já tinha visto isso. Olha isso aqui, ó. Filmei o circo. Ah, que dor, bro. Nossa, credo, cara. Fiquei com medo do Guizão agora, cara. Olha isso. Não, tem a noite aqui vendo como o nego chega. Até que pariu, velho. É por isso que tem hora que, quando eu não acho mais nada que interessa, eu desligo a internet, cara. Não, aí que é a hora que começa a ficar divertido, olha. O que a mina fez? A mina arrancou. É, cara, fica só a uretra e a entrada da vagina, cara. Qual que é essa? É, nulificação. Que interessante. É, porque isso, você viu, é que tem nego que faz contrato erótico, velho, de escravidão. Olha que loucura, eu nunca acho uma dessas. Aí... Queria então, fazer o alagamento. Não, aí que nego faz conta até lógica, entendeu? Tu, tipo, de escravidão pro cara, velho. Então ela faz... Puta, sei que maluco, muito louco esse negócio. Nossa, e esses malucos que cortam o p*** no meio, hein? Ô, tem nego que arrumar fora aqui, velho. Tem nego que faz um... Quer ver, ó? Tem um que nego faz uns cortes no p***, velho. Quer ver? Cara, isso é uma tremenda de uma falta do que fazer, cara. Não, falta de um tanque de roupa, cara. Quer ver, ó? Puta que pariu, viu? Falta de um... Tem nego que divide a teta no meio, tem nego que arranca o mamilo fora, pelo amor de Deus. Isso é falta de mulher raiz, né? Vai carregar um 50 balde milheiro, de concreto. Milheiro de tijolo, filho. Nossa, isso é que é ter tempo livre, né, cara? Tá louco. Olha esse aqui, ó. Esse aqui. Puta que merda, cara. Pelo amor de Deus, né? Cadê a imaginação da... Ô, você imagina, velho? Então, nossa, pô. O cara implantando bola no saco. Tem de implante, tem de tirar a bola. Olha esse aqui, que bonito. Esse é bonito. Pra... Ah, esse é bonito. Caralho, hoje é o Guizão que não para com os negócios. Meu, você imagina como uma mina vai dar pro cara e ver essa porra, velho? Credo, cara. Tomar no cu. Nojo, cara. Esses malucos, esse silicone injection aí. Colocando silicone industrial no... Ah, achei aqui. Olha isso, velho. Quer ver? Ai, Guizão, sério, por que você achou isso, brother? Eu não lembro o que eu vi, cara, que eu achei essa parada. Ó, esse é bizarro, velho. Olha isso aqui. Esse é pior que dividir o pão no meio. Olha o último e o penúltimo, a foto, dá uma olhada. Qual é que é? Ah, pra quê, velho? Fica mais que? Gostoso? Sei lá, cara. Não, um cara desse não consegue ter ereção, né? Acho que tem, hein? Vamos gravar lá, vai. Nossa, cara, que nojo. Coisa horrorosa, né? A pior merda que eu fiz foi comprar aquele VHS do Titanic na época, cara. Todo mundo que chegava na minha casa olhava na estante de vídeo e falava: olha, você tem Titanic, vamos assistir. Eu assisti 19 vezes aquele filme, cara. Vai ser ruim de apagar do seu subconsciente. Uma vez eu caí na besteira de pegar tipo assim, me emprestaram a trilha sonora do Titanic, tá ligado? Meu, tem a música da Celine Dion, cantada por ela. Aí tem a música da Celine Dion orquestrada. Aí tem a música da Celine Dion em DJ. Aí tem a música da Celine Dion em música de elevador. Meu, é a mesma música, um milhão de coisas, cara. Puta. E a mesma música depois tocada debaixo d'água, né? Não, tudo. Debaixo d'água, dentro da caldeira. Cara, mas o James Horner, é, as composições dele eu gosto, cara, de verdade. É, mas o cara não precisava fazer tudo igual, né? O pior do Titanic veio depois. Eu fui fazer, tava uma promoção nas americanas, você comprava dois filmes da Fox e ganhava um. Aí eu peguei o primeiro X-Men e peguei Coração Valente. Falei pra minha irmã, pode escolher um pra você. A desgraçada pode ter vendido o Titanic. Aí depois comprei mais dois. Pode escolher um. Ela escolheu o Mulan Rouge. Cara, nunca mais eu paro com a minha irmã. E aguarde, e aguarde que o Blue Ray tá aí. É mesmo. Administrador da Xbox Live comenta a integração do Evangelho de Natal. Temos que quebrar braços que leva o Evangelho de Natal. O que fica anotado é que não foi um problema de conexão. O Sus, ele consegue compactar no mic, né? Pronto. E o site Daily Telegraph reportou que o nome do filme da franquia. Personagem, oi. Daily Telegraph. Ah, não, eu falei, mas. Tá bom, vai. Eu quero que você leia todos os nomes, ó. Rokatansky, Telegraph. E, cara, foi divulgado aí no site The Daily. Daily. Repeat after this. Ele tem que regular o filtro de português com inglês dele, tá certo? É foda. Enquanto isso, um papo com a Afonso 3D. Cara, eu fui descer a pauta agora pra descer pra miscelânea. Puta, bati de novo o olho nessa loira, é foda, né, cara? É, cara. Tem que apagar ela, porque não é possível, não vai dar pra gravar. Eu sou da política de botar o link das fotos dela. E não editar. Já friso de novo. Não edita e ainda joga as fotos dela no link. Tá nos links extras lá pra nego clicar. Cara, o que vai ter de nego comentando e falando assim, cara. Emagreci 3 quilos e minha mão tá toda peluda. Cara, tá maluco. No mínimo deve ter um vídeo na internet que chama Three Fingers and One Cup, né, cara? Ai, caramba. É, tu vai ter trabalho pra editar essa merda. Que vocês mandem e-mails com o contato Skype de vocês ou... Miguel, assim não dá. Isso vai ficar, viu? I'll kick your fucking ass! I'm gonna fucking kick your fucking ass! You don't shut up for a second, alright? Get out of my room! What did I da? Voltando aqui. Let's not take a fucking minute. Let's go again! Então, por favor, mandem e-mails com o assunto quadro novo. Com seus. I'm gonna go. Do you want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Voltando aqui. Então, por favor, mandem e-mails com o assunto quadro novo. Com seus. Vai, Christian Bale style. Ah, espera um pouquinho só. Miguel, filho, fica quieto, só assiste aí. Vamos lá. Shut the fuck up, Bruce. Do I want... No! No! You want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Fuck! What the fuck is it with you? Oliver, essa máscara que tá na sua foto aqui é de verdade mesmo? Esse elmo espartano. Não, eu montei. É, porque você tá sem nariz, né? Tá, pô, eu tive que tirar 2 metros de nariz, né? Pô, não sei o que pensou, falei. Não, porque de pequeno, porque pequeno parece, eu né, sou, cara? Eu sou descendente de Uruguai, então tu imagina o tamanho da napa, né, bicho? É, eu sou descendente de italiano, parceiro. Nossa, ganhou. Tem uma napa grande e uma curva no meio ainda. Eu sou descendente de africano. Ah, é? É, você tem o cu roxo? Não, você precisa ver o pinto. Até porque o babuíno vem da África, né, ô palhaço? Com certeza. Aqui na cidade eles entupiram de radar, né? É, por quê? Eu, ingenuamente, eu achava que era pra multar, punir e cobrar, né? Mas eu acho que é pra... pra medir a velocidade média que você cai no buraco. É. Isso pelo menos conhece Bauru, hein? Aqui é que ele faz agora. Aqui em Bauru é assim, viu, Oliver? Só não tem o radar. Nossa, Bauru é complicado, velho. Aqui eu vou te falar, se a São Silvestre for transferida pra cá, o Poltergeist é multado, bicho. Ou quebra o pé com um monte de buraco que tem aí, né? É, com certeza, mas é multado também. Junto. Tem até um cartão postal. Venha para Guarulhos e ganhe uma multa. Gente, o Polar tá enviando a pauta. Vocês estão vendo aí, não? Não. Esse pessoal trabalha com pauta, cara. Não se intimide com a pauta, que é só uma relação de link só. Ah, não, sem problema. A gente não lê. A gente não ia se intimidar mesmo. A gente não se intimida, cara. A gente não dá a mínima atenção pra pauta. Dudu, você não explicou cara, como é que a gente funciona, meu? É anel de galo, cara. É pornográfico. Anel de galo. Eu tô escutando todo mundo cortando aqui. Não sei se vocês estão vendo. Eu tô ouvindo certo o fone, cara. Tá certo, filho da puta. Porra, sério, a pauta é só link. Você não colocou a porra dos textos, seu filho da puta? Não, diz aqui. Porque senão ia ser mais de 160 páginas de Word. Que pariu, hein? E como é? A gente tem que ler as notícias todas, não, né? Você é que vai ler. Não, na verdade, assim, a gente não vai ler as notícias, né? No ar. A gente lê, o pessoal dá uma entendida, assim, só pra ver do que se trata e aí a gente comenta. Todas elas. Vai que... Nossa! Não, não. Pô, eu tô tentando achar o spawn que eu tenho aqui pra no Google. Quando o cara não consegue achar o próprio spawn. Que da hora pra caramba. Posso falar? Tem que procurar o spawn no Google. Você sabe que o espelho acho que é mais fácil, né, cara? Meu spawn é no Google. Google Maps. Cu. Vamos lá. Deixa eu me concentrar. Respira. Vamos lá. Cu também pode ganhar remake, você pode chamar de reposição de pregas, né? Eu esqueci de falar. Alguém vai reconstruir a prega, né? O nome disso é anel de silicone. Industrial, né? É, vamos lá. Cara, tá com minutos extras, tá ligado? Cara, é impossível ler isso, cara. Isso, eu senti morrendo além disso, eu continuo sendo engraçado, cara. Vamos lá. Também pode ganhar. O cu. Oh, grande cu poderá ganhar remake. Vamos lá. É só lembrar todo mundo de ficar distante do canal da Universal no dia 21. Pode não, deixar. Universal dia 21 não, né? Vai vir uns 3 meses depois. Ah, tá. Aqui, né? E se Deus quiser, no dia seguinte já tá na... No dia seguinte já tá na internet, já. Que dia seguinte, menina? 20 minutos depois que acabou o seriado. Você tá com legenda em HD já na internet. É, nos links do Canadá você assiste quase em streaming. Ai, Deus do céu. Preciso desses links do Canadá, viu? Vai ser diferente. Tem a fé, Lúcio. É a fé ou outra razão? Tem a fé. Eu tenho fé, cara, mas... Fé demais não cheira bem. Lembra aquele filme do Steve Martin? Eu vou parar de falar um pouquinho. Filme, eu vou parar de falar um pouquinho. Eu tô indo até o Copan pra encher o Conrad de porrada e já volto. Volto a falar de lá da máquina dele, tá? Você tem duas empresas que são completamente opostas. Você tem a Valve, que pega as iniciativas fora e aproveita. Você tem aí o filme que você falou do Distrito 17? Não, Cidade 17. Não, é Distrito 9. Cidade, tô confundindo as coisas. Você tem o Cidade 9, você tem o pessoal que... Cidade 17, vai dar... Caralho! Quarta cerveja aí. O Roku tá ficando intimidado aqui, né, cara? Ele vem aqui, ele se sente um garoto. Ele se sente um garoto. Ele fala assim, pô, eu faço um foda cash aqui, eu me sinto um garoto, cara. Inocente. Aquele é o Fudo Cast, né? Tadinho, deixa o nosso Foda Cast, vai. Pô, a gente chama os caras do Foda Cast, meu. O cara fica quieto, a gente que toca. É, a gente toca toda a putaria aqui e fica os dois envergonhados, cara. Ah, não, quando eu falar de putaria, a gente tá aí. Olha que o Roupo virou e falou que tem medo de funcionar no Google Talk. Ana, com a direita ou com a esquerda? Direita. Pô, eu também, olha. Ah, deu o touro aqui, ó. Olha que barato grande. Você vai meter? É, então, por isso que eu escapei. Eu não quero. Cara, peraí que eu começo pra você. Ih, gente, pra quem não sabe, vai. Não, quando eu assusto, eu começo com... Só pra mudar um pouco aí, então. Deu touro. Antes do Oliver Pérez concluir, desculpa, Oliver, te cortar de novo. Eu sei que hoje eu não tô colaborando muito, mas isso tem que entrar na edição final. Tava acompanhando minha timeline no Twitter hoje, dia 8 de janeiro de 2010, às 22h37, quando eu vejo que @ tradutora Carol pergunta para Guizão e para Polar: vocês querem mais cerveja? É isso aí, cara. Vocês aprenderam, vocês estão fazendo certinho. É pra casar, né? Não? Fala aí. É pra casar. Se a Mônica fizesse isso comigo, eu já tinha casado. Tranca a porta pra não fugir, né, velho? A Doji tá aprendendo? Você aprendeu, Doji? Ai, cara, tipo assim, quando eu ia jogar RPG com os meus amigos, eu sempre preparava o café da manhã pra eles. Não, peraí. Já começou errado. Você ia jogar RPG, você tá lá só pra servir. Essa é uma opinião restrita de Luiz Sousa, ok? Ah, que filho da puta, né, cara? É brincadeira, Doug. A opinião seguinte de Luiz Sousa não representa qualquer pensamento dos outros integrantes desse programa. Principalmente os casais que estão com um sofá menor agora. Doug, eu já falei que é brincadeira. Tá bom. Desculpa. Ela ficou brava, cara. Nossa. Ah, não. Não ficou, não. Quando você vier pra São Paulo, a gente sempre conversa, tá bom? Tá bom. Ah, Morro das Pedras, ó. Continua. Não sei se tirou isso. Oliver Pérez, continue. O Oliver faz 3 minutos também, então eu consigo falar. Não fala, cara. Tô meio piscado. Eu tô tirando sujeira debaixo das unhas, sabe? Tirando umbigo. Tirando bolinha de algodão do umbigo, tá ligado? E tipo, o Landau, carrão, faz tipo 1 litro. Para! Bebe, hein? Nossa senhora. Tá, é bom na saída da garagem ter um posto, né? É verdade. Vai, Susi. Ui, o Susi caiu. Acabou a gasolina do Landau dele. Acabou os créditos. Ou então ele engasgou com a unha, ou foi pegar mais fronha pra morder. Tem muitas possibilidades. Iggy Pop, Lenny Kravitz, Fergie, o Flea, que é... Tipo, Pulp, Lace. Oi? É Flea mesmo, viu? É Nova Chua, é Flea, é Flea, é Flóflu. É Flea. Tem também... É sério? Que... Não, você não sabia. Cara. Então chupa minha... Puta. Tem o Flea, que é o... Puta merda. É H1N1. Não, para. Como diria o Rodrigo Santoro em Carandiru, tô limpo. Vai lá, Guizão. E sejam bem-vindos ao 11º Nerd Drops. Hoje nós teremos as notícias do dia. Do dia da p... Que pariu aqui. Ai, cara. Quanto que é esse dia? É hoje. É hoje. Foi quando fizeu tudo. Ô, Susi, parabéns pra você. Ai, Susi, sabe os vídeos. Sombrio e tenso, hein, cara. Tem cara. Então, mas, cara, o que acontece? É... Pera aí, cara. Pera aí, que o Rurunix tá com problema no suor dente dele. O que foi? Vocês estão rindo? O senhor Gate tá com problema na câmera hiperbárica de controle do senhor Gate. Acorde, dá um tapa nele pra ver se tá certo, bicho. Por que, velho? Qual é que é? Não entendi. Você tá escutando a gravação. Isso. Então, cara, é. Voltei. Esse é o Charlie? Não, não é o Charlie. Mano, eu só queria dizer que a gente ficou lisonjeado, viu? Porque você chamou a gente de mongoloide. Mongoloide? A gente se sentiu, assim, muito lisonjeado. Tô até emocionado aqui. Tô vocês comeram querendo... um cocô, cara? Desde onde que eu chamei você de mongoloide? Só escutou lá no fundo. Eu tô falando com os mongoloides aqui. Eu chamei meu namorado de mongoloide. Ah, agora você vem com essa desculpa, então. Você acha que a gente é, assim, substituível? Eu vou pegar meu surrogate pra te dar um tapa. Colega, me pinta de acordar com o de teu bege. Caraca. Avatar. Fala isso, você falou que é o melhor filme da década. Ah, peraí, eu tenho que abrir a notícia. Ih, como ainda vocês não sabem, né, Avatar? Ih, como você sabe. Avatar bateu um bilhão, né, cara? Bateu um bilhão de doletas. Morreu a ligação? Alô? Pronto. D não era bom. Ih, filha da p. Acredita nisso, cara. Muda aí, Sussi. Já dei mute, cara. Tô vendo. Eu vou atender. Ah, tá. Mas só que com. Mas tá dando interferência. Vai, ô. Ah, não. E aí? Falou ou falou? Tá gravando ainda? Peraí. Isso que tá. Sussi? Achei o telefone dele que você tocou? Foi. Só podia, né? Um toque desse. Eu tô no mute aqui. Tá. Pode continuar falando? Vai, vai lá. Você tá no mute ainda, Sussi? Não, já saí. Enquanto isso, um papo com o Afonso 3D. Beleza. O Senna do Splice eu vou jogar pra cima, tá? Não sei nem se vale a pena falar, mas... Ah, beleza. Splice não é aquela marca de negócio de telefone? De orelhão? É o refrigerante do Cebolinha, né? Maravilha. Let's go again! Eu tô maluco de vocês. A NASA tá sem combustível porque o plutônio foi pro espaço. Caramba. Caralho, cara, peraí que merda. A bochecha tá doendo. Eu conheço essa sensação. Eu não tô sentindo mais nada. Caraca. Minha barriga tá doendo, cara. Nossa. Let's go again! Primeiro vamos aos nossos recados, né? Rádio Animix mudaram os horários do programa. Agora ele passa de terça-feira às 10 horas e reprisa às segundas às 8 horas da manhã. Às quarta-feiras às 8 horas da manhã. Não, desculpa. Ele passa de segunda... Às quarta-feiras às 8 horas da manhã. Não, desculpa. Ele passa de segunda... Desculpa. Ele passa... Nossa, me foda essa merda. Tá zoado. Vamos começar de novo. Let's go again! Pega, eu tô comendo chocolate, peraí. Pô, pode tirar uma barra de chocolate inteira na geladeira. Pode pôr na roda aí. Cara... Ativou no modo rabugento, olha agora. Ó... Motley, traga minha casa. Oliver Mutley Pérez. Só aqui. O cara falou pra enfiar o chocolate na roda, velho. Que vacilo. Porra das pedras. Let's go again! Jennifer Connelly e Uma Thurman. Cara, e aí? onde elas vão ficar? Uma vai ser a mãe, a outra vai ser a filha? Ô, maluco, você tá lendo a notícia mesmo? Eu vi os nomes, cara. Meu, tá falando que o Casa de Areia e Névoa é com a Jennifer Connelly e The Life Before Her Eyes é da Uma Coisa. Isso que a notícia tem dois parágrafos, cara. Não, o cara se perde em dois parágrafos, velho. Ronaldo. Parabéns. Cara, essa vai vocês são joinha, hein? A notícia tem dois parágrafos e uma trama. Uma turma. Aqueles de ai, bando do doente, cara. Ai, vamos pra próxima. Por incrível que isso pareça, isso daqui fica de um jeito tão agradável depois de se ouvir. É mesmo. Let's go again! Ele é Mr. Echo. Isso é toda informação que as pessoas precisam saber. E ele, não, ele também era um... Cara, você imagina, então, se você for católico, nossa, ele é o padre que você queria ter na sua paróquia. Nossa, isso ficou muito gay. Isso foi muito gay falar. É a mão dele que você queria beijar, né? Mr. Echo, seu segundo polar. Epa. Opa, alô? Opa. Alô? Quem ficou ouvindo a voz? É a patroa. Chegou a Mayra? A Mayra chegou? Ah, o Dudu comentou. Não, amor, eu não tô vendo lingerie na internet. Falando aqui do Mr. Echo, amor. Eu tô falando do Mr. Echo, amor. É, degão sarado, isso mesmo, meu amor. Let's go again! Lindsay Lohan é fotografada no set de maquete de Robert Rodrigues. Maquete? Maquete? É maquete. Estamos chamando de maquete? Machete. Eu falo maquete. É filme do Godzilla? É. Let's go again! A única coisa que prestou no filme do Demolidor, acho que foi a roupa do Demolidor, que eu achei legal pra caramba. E o Henry Cavill. E Ben Affleck, ah, ó, pai, velho. Você teria uma roupa daquela? Porra. Principalmente pra enfiar a mão nos seus dentes, velho. É verdade que esse filme é tudo aquela luz, ela ia ficar certinha, lisinha, né? Não ia criar ondulação na cabeça. Encaixe perfeito. Na verdade, eu só pegaria uns chifrinhos, né? E um guache vermelho. Eu pego um guache vermelho e duas cartolinas, cara. Vai aparecer o Hellboy. Eu vou naquele caldo de maçã do amor, sabe? Você vai mergulhar naquela verniz de pintar rodinho. Bonito! Você mergulha naquele contento de verniz pra pintar rodinho. Eu mergulho a cabeça até a altura do nariz e já mata. Todo dia demolidor, cara. Até porque se ficar sem pintar atrás, você é cego, né? Você não viu, foda-se. Se der uma pintada atrás, tá beleza, né? Uma coisa. Let's go again! Mac D quer voltar para mais dois filmes de Exterminador do Futuro. E esse eu não vou falar o link, né? Ponto asp. Ponto PHP. Vamos de novo. Mac D quer voltar. Dá um F5 aí. Maggie quer fica tomando cachaça, desgraça. Maggie quer voltar. Quer voltar? Honrando o nosso interior. Paulista, né? Let's go again! Mas antes, eu posso dar um abraço antes dos e-mails? Vem aqui, meu fofinho, vem aqui. É, não, eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pro Vitinho. Vitinho chorou muito esse final de semana, viu? O Oliver fica me chamando de Vitinho. Você reza a lenda que se você falar três vezes Vitinho na frente do espelho, uma lista top 5 sai do seu rabo, né? Alguém puxa ela, né? Ai, já ganhamos um extra já. Vitinho, abraço. Você chega lá, né? Oi, já tá em pré-venda já o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra PC? Aí a mulher fala, não, não tá. Eu falei, ah, que pena, porque eu queria tanto Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition PC. Agora eu já sei, Darth Vader fica sem fôlego. Ele comprou o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Aí no final já... Ele fica aquela almôndega respirando, pelo amor de Deus. O Guizão, eu tô ainda aí jogar Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition PC. Então, eu tô terminando de instalar, cara. Tá 25% do Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith PC pra PC. Ele tá 25%, então só tá Star Wars The Force... Essa é a parte que o Polar chega e fala, porra, não gravou nada. Doge. Por quê? Cara, a Doge eu tenho dó no... uma bolada no saco, tem que ter muita dignidade, velho. A Doge fala pra mim, você tem namorado, Doge? Não. Cara, eu tenho dó que você tiver, cara. Por quê? Nossa, ela vai ser uma sador foda, cara. Não, a parte que eu gosto é a hora que surra ele no saco, cara. Amarrado na cadeira com o saco. Nossa, cara, meu Deus do céu. Não, porque a cena é muito boa, foi muito bem feita. Aquilo lá, obviamente que é tudo golpe técnico, né, cara? Mas só o vácuo já dói, né, cara? Só a menção da porrada já dói. Não, só de ver dói, cara. Só que você tá ali, mesmo que não vai nem encostar nele. Só o cara tá ali sentado, fazendo a cena. Polar falou uma coisa de verdade, cara. Qualquer homem, eu desafio, qualquer homem que assistiu essa cena não sentiu desconforto. Cara, não, eu me contorci, mas, velho. Pode sentar, não precisa encostar nele. Só de ele sentar na cadeira acabou. Eu já... Não, mas é que você não tem a mesma percepção que a gente. Ah, eu sabe, né? É, pra transportar pro seu universo, seria alguém dar com os dois pés no seu peito. Nossa senhora. É bem ruim. Moleque fala que dor do parto é a dor mais terrível que tem, que nunca tomou chute no saco. Eu comento isso até hoje, cara. Tem uma pesquisa que diz que a dor de uma mulher no momento do parto, a sinapse que o cérebro manda, né? As informações que o cérebro manda é quase igual a de uma porrada no saco, cara. Agora, a mulher faz o parto de 9 em 9 meses, cara. Um homem pode tomar um chute no saco de 30 em 30 segundos, bicho. Tá aí o James Bond que não tá que não deixa a gente mentir. Depois dessa cena, ele é o agente 7, né? É, não foi legal. Pelo amor de Deus. Não foi tão legal assim. Ai, chorei aqui. Só porque você fez a piada. Não foi legal. Nossa. Ah, tá chupa, certo, garoto. Chupa, chupa, chupa, chupa. Enquanto isso, ainda no papo da Fonso 3D. Vamos lá então, gente. Gente, como diria netinho de Paula, gente, vamos lá. Gelatinho, um saboroso, seu jeito tão gostoso. Alguém gravou, por favor? Pode te catar, rapaz. Acho que tem o som. Eu gravei. Ah, tá de sacanagem. O extra agora é netinho em 3D. Piadinha jocosa, hein? Então vamos lá, todo mundo pronto aí? 2 segundos. Caraca, que... mulher é uma holandesa tutu, teteira, né? Não é tetuda, é teteira. Você não dá uns 50 litros aí, hein? 50 litros é... Que isso? Junto o Barney e mata a vaca. Uma vez eu fui lá pra Rondônia, o cara disse que era papo sério. Ele disse que ele foi ordenhar uma vaca, ele tirou 50 litros de uma de um lado só da vaca, ela tombou. É de sacanagem, cara. Ó, vocês, pelo amor de Deus, vocês apaguem aquela foto que eu mandei pra vocês, tá? Não usem contra mim, não, por favor. A gente vai colocar na vitrine. Que duro que tá. Não tem como falar que não é você, né, cara? É verdade. O filho da p*** me mandou uma mulher com um ursinho polar. Ah, vai tomar no c***. Cara, vê as últimas fotos dessa. Quem disse que eu não faço sucesso com a mulherada? Não, ô Sussi, agora vai devagar nas fotos, senão a gente não consegue terminar. É. Tá. Tá. Meu Deus do céu, o hamburguinho que ele mandou agora. Só esse daqui, cara, que já tava aberto. Ah, você mandou 500, depois que eu falei? Não, então, só esse ensaio. Favor, só a velocidade, né, cara? É um hamburguinho, cara. A mulher tem um hamburguinho bonitinho. Hoje vai render punheta. Eu ia jogar Call of Duty, mas não. Hoje vai render punheta para a madrugada inteira. Puta merda. Meu Deus, cara. Pô, saudade de praga. Pô, isso porque eu tinha fotos da norueguesinha que eu pegava lá também. Só que eu perdi meu celular, cara. Tô com medo dessas fotos já estarem na internet e eu não sabia onde que estão. Queimou uma ficha, hein? Ah, provavelmente filha da puta que achou ia botar na internet, cara. Eu só tenho que achar. Ué, é só você digitar no Google Sex Man with Three Fingers. Caraca, sensacional, sensacional. Tem que admitir que essa foi sensacional. Tem que admitir. Cara. Olá. Peraí que minha barriga tá doendo, cara. Vai se cagar daqui a pouco, cara. Nossa, cara, agora deixa eu respirar, peraí. Nossa, gente, vamos comprar um lock, já são 12h30. Bem, é isso aí, nerds. Eu espero que vocês tenham gostado desse Nerd Drops especial, né? Pra vocês verem o que a gente tira do programa pra proteger os seus tão delicados ouvidos. E, bom, e como esse Nerd Drops, ele é praticamente do meu aniversário, né? Que é o dia 3, eu tenho direito de escolher a música. E faz muito tempo que eu tô querendo mostrar ela pra vocês. Eu acho que muita gente deve conhecer já, eu até cheguei a postar no Twitter. E é a trilha sonora de abertura do primeiro Power Ranger, cara. Meu, é absurdo, assim, ele é muito boa. Se você não... Quem não conhece Power Ranger, acha que é um puta rock'n'roll. E... Bom, quem era... Quem assistiu o primeiro Power Ranger, né, tinha a infância nessa data aí, lembra com muita alegria dessa série, que depois foi pro ela sempre foi muito boa a primeira temporada, lá na Alameda dos Anjos, onde tudo acontece, né? Bom, segue pra vocês então a música do Mighty Morphin Power Rangers e espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo cast. É isso aí, esse foi mais um de... Opa! Opa, tá acabando com o programa. Tá acabando com o programa aí, mano. Velho, eu tenho que pular que nem o Vavá agora aqui, velho. Caramba. É isso aí, nerds. Eu espero que vocês tenham gostado desse Nerd Drops especial de extras, pra vocês verem o que nós tiramos pra proteger os seus tão delicados ouvidos. Como esse é praticamente o cast do meu aniversário, né, que é o dia 13 de fevereiro, eu tenho e estou no meu direito de pedir a música, que é a trilha sonora de abertura do primeiro Power Rangers. Quem teve a infância nessa época, lembra com muito carinho da primeira formação, né, o Jason, Zack, Billy, Trini e Kimberly. Depois a série foi pro c*** mesmo, mas eu não sei dizer se é porque nós crescemos ou porque se ela ficou ruim de verdade. Mas enfim, segue a música dos Mighty Morphin Power Rangers, que é um puta rock and roll, cara. E sempre que eu mostro essa música, o pessoal acha muito foda até a hora que chega o refrão e descobre que é Power Rangers. Espero que gostem e até o próximo cast. the power lies on this.